Cidade Vá, Frote da Presente, Gol ano 096. 096, mantenha a saída aguardando autorização do centro vestido. Ok, mantendo o perfil, Gol no 096. 3305-47 para localizador, curva à direita na proa 140. Desce para 2000, informe estabilizado, livre aliança X-Ray. Direita 140, desce 2000, informe estabilizado na X-Ray, 3305. Escutamos o viso complete final ILS X-Ray para cancelamento de pouso na 17, chame a torre na frequência 1 no 8.95. 1 no 8.95, ótimo, pega o Vitor. Torre Salvador Papatango, Oscar Tango Vitor, estabilizado final da 1-0. Solicita cancelamento para pouso da 1-7. Cristiano Vitor, cancela o IFR aos 2-8. Autorizado para seguir para o final da 1-7 com base pela direita e forma nacional. Torre Salvador Papatango, Oscar Tango Vitor. Tango Vitor, estou ciente. Cancela o IFR aos 2-8. Prossiga para a final da 1-7 com base pela direita. Informe na final. Base pela direita para a 1-7. Informará na final. Oscar Tango Vitor. O Xené 6313 solo os 2-9. Caixa direita 1-2-9 solo. Confirma, Fibre, 2-9. Localizador, João Campo 3305. 3305, complete final ILS, chame a torre, 1-8.95. 2-8.95, obrigado, bom serviço. VB passa nível 180, chame o centro em 1-2-6.85, alterne 1-2-5.45. 2-6-8-5, boa noite, gol 1-0-9-6. Boa noite. Azul 4235, desça para 2000 pés, QNH 1-0-1-7, autorizado ILS X-Ray, pistão 1-0, informe localizador. 2017, autorizado ILS, reportará estabilizado a 235. Salvador, boa noite, 3305 da TAM, 2 milhas para o Cibra. 3305, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Delta Tango Vitor, solo aos 3-2, autorizado táxi retorno até seu faixa, estacionar para frequência livre. X305, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus 89. Número pouso 10-3305. Está no localizador, visual com campo azul 4235. Azul 4235, complete final ILS, chama a torre Salvador, 18.95. Torre 1895, azul 4235, ligado. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado ILS. Fechou o... Azul, 4235, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando, está livre, azul 4235. Seu solo pode 35, chama no 219, o solo de passagem aeronave da Força Aérea que está taxiando, entrando na Alfa, vai taxiar para decolagem. Certo. 219, o solo está 3305. Do 4235, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus 89. Autorizado pouso no zero, azul 4235. Salvador, Fábio 2560, autorizado ali, Amador 10. A mim mantém 90, Fábio 4235, solo 38. Táxi à direita, chamando 219, solo. À direita, solo 219, azul 4235. Zero, autorizado, colar 1-0, vento 1-8-0, graus 8-9. D5972, contato radar dessa via, chegada Monfe para 4 mil pés, Renegal 9017. 4 mil pés, 2560, decola os 41 no controle, frequência 120, decima 8. 208, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, FAB 2560. FAB 2560, contato radar, suba via saída Arbono, está no nível de voo 360. Sobe via Arbor 1 até o 360, FAB 2560. Salvador approach, runway to go 188-8-2-3-6-2-1-8-0, bom for arrival. Go 188, clear via bom for arrival, descend and maintain flight level 050. Level 050, bom for arrival, we have information uniform, go 188. Controle Salvador, boa noite, Gol 970, informação uniforme, passou 250. Gol 970, contato radar, dessa via chegada Bomed 1, para o nível de voo 060. Via Bomed 1, 060, possível aposto para bog, tá? Matei o perfil da chegada, é o número 3 na aproximação. Gente, o 970. Para 2560, passo 200, chame o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, alternando 288. Confirma 288, alternativa? Chama 128.8. Ok, obrigado, boa noite. 5972, desça para 2000 pés, QNH1097, forme localizador, cancelada a restrição de apelo. Afirmativo, desça para 2000, 1097, reportagem localizador 5972. Puxa, estacionamento azul 4980, ponte 3. Lá 3 está autorizado, chame táxi. Autorizado, 4980. Europa 0 8 5972 autorizado, final ILS XG, fonte estabilizada. Ativo, portal estabilizado, autorizado aqui, 5972. 1 descend and maintain 2000 feet, QNH 1017. Clear ILS X-ray, report tradition localized. Dois complete final ILS, chame a torre, 1-8-95. 1-8-95, Rio 5972. Testemunhador, Rio 5972, testemunhador final do X-Ray. 5972 autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 8 anos. Pouso, Rio 5972. Azul 4980, uma centena a bordo, Maceió, 2 horas e 30 minutos. Bruno 970, desse mantenha 3 mil pés, que negar no 097. 3 mil no 097, o Bruno 970. Confirma o vento do Rio 5972? Vento 180 graus, 8 nós. Pode ser azul 4980, visual 727 na sala. Azul 4980, autorizado, né, Mateus 0? Ali, Mateus 0, azul 4980. Okay, complete approach, contact tower on 118.95. Tower 118.95, go 1888, good night. 1970, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Para 2000, autorizado X-Ray, reporte estável, 1970. 972, solo 00, 0100, direita, chama 219, solo. Salvador Tower, good evening, go 1888, ILS X-ray, runway 10. 1888, roger, stand by for landing clearance. 1888, stand by. Azul 4980, autorizado decolar, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado decolar, destino 0, azul 4980. 888, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, go 1888. Azul 4980, decola 01, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, azul 4980, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, o azul 4980, decola Cuca, transição Caju, passa 13007. Azul 4980, contato radar, suba via saída Cuca para o nível 350. Sobe via Cuca para o nível 350, azul 4980. Estabilizou o gol no 970. Gol 970, complete final ILS, China 2 na frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. On the ground at 103, leave to the right and call 121 decimal 9 up. 121 or go 1888 for 9. Boa noite, Gol 970 ILS. Gol 970, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia. Repouso no zero, Gol 970. Tráfego Salvador, boa noite, azul 5001, com a informação Bravo, vamos lá. Chame 1219, o solo Salvador. 970, solo 07, táxi à direita, chamando 21 decimal 9, solo. 219, right. Azul 4980, passa 170, chama o centro em 126.85, alterne 125.45. Centro recife 126.85, alterne 125.45, azul 4980, boa noite. Boa noite. Take off runway 10, American 230. American 230 airborne at 11, call now control 120, decimal 8. American 230, welcome. Good night. 633.090, pronto. M6313 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 180 graus, 10. Libre, alinhar e decolar 10, sinal 6313. Chama M3, 1-3, decola 1-5, chama o controle de frequência 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, boa. Controle, Salvador, boa, chama. Oxana, M3, 13, São Bruno. M3, 1-3, contato radar, suba via São Bruno para o 360. 360 via São Bruno, quando possível, leda, senhor. Fly direct to... Correção, Xenia 6313, voe direto Leda. Cruzou 2000. Leda, 6313. Fico autorizado, alinhar e decolar, vento 170 graus, 1-0-2. Linha decola pro zero, tá? Salvador, boa noite, Oceanema 224, ciência da informação, bravo. Confira. Oceanema 224. Oceanema 224, contato radar, desça para o 050, chegada com MED 1, QNH 1097. 050, ajuste 10107. Autoriza dar presente o WhatsApp, senhor, para o 6224? Autorizado ITAP, após ITAP dessa via, Oceanema 6224. Gente, vai ITAP dessa via, após 6224, muito obrigado. América 230, Salvador Control. Salvador, transferindo 6212, descendo para o 170. Oceanema 6212, contato radar dessa via chegada, BOMED 1, para o nível de voo 060, QNH 10017. 060. 1007. Controle Salvador 3305, Pucará, Cachorro. 3305, contato radar, suba via Puca para o nível 330. 330, para o 3305, solicita voar Aracaju da Presidente, ó, tiro. Nós 2000, voe direto Jamo, para 3305. Jamo, 3305. Para ingresso no 7. Uhum. America 220, do you copy Salvador Towers? Yes, sir. Loud clear. Okay, you should call now 1208, okay, control 1208. Okay, 1208, good night. Parts America 230, switch you 210 for flight level 360. America 230, pass level 210, contact Recife, frequency 126.85, enable 125.45. 126.85, America 230, good night. Alguma velocidade para o 6212? 6212, 250 mais. 250 mais. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto para decolar. 63-13, passa nível 170, chama o centro em 125.1, não tem, 123.8. Janela 3-1-3, controle. Prossiga, senhor. Chama Recife na frequência 125.1, na alterna 123.8. 25.1, só não comprei a secundária, senhor. 238? Afirmo, 1238 secundária. Obrigado, bom trabalho. Controle só, mandou o volante da 3178, descendo 150, informação brava. 3178, contato radar, dessa via, chegada ao Bomé de Uno para o nível de voo 070. 090-70, tá, 3178. Solicita efetuar o ILS Whisky na pista 90. E aguarde o final do ILS Whisky na 3178. Obrigado, 3178. Tango Victor Airborne 25, Decolos 25, chama o controle 120.8. 120.8, Oscar Tango Victor. De Salvador para Patango, Oscar Tango Victor, decolado da saída Sambo 1 na sua escuta, senhor. Patango, Oscar Tango Victor, contato radar, suba para o nível 200, via saída São Juan. Atenção ao nível 200 na saída São Juan, no Oscar Tango Victor.